Portal do Arrocha. Só esquece se puder, tá? Se não puder, pode voltar que eu quero. Estourou, menino. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Mas se enganando e nem sabe. Tira minha paz.